Artigos originais. Educação financeira nas escolas, estudo de caso de uma escola privada de ensino fundamental no município de Santa Maria, RS. Autora, Tatiele Monique Bronstrup, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Autora, Kalim Kaleia Becker, docente da Universidade Federal de Santa Maria. Doutorado em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo. Resumo. Este estudo buscou analisar a inserção do ensino da educação financeira em uma escola privada de ensino fundamental, situada no município de Santa Maria, RS. Para tanto, realizou-se um estudo de caso através da aplicação de questionários estruturados aos estudantes, professores e o diretor. Os resultados demonstram que a disciplina está inserida de maneira transversal, sendo que a maioria dos professores apresentam conhecimento sobre o tema e a metade inclui o tema na disciplina que ministra. Os alunos apresentam conhecimento sobre educação financeira obtidos através do trabalho na escola e também através de meios eletrônicos. Eles consideram o tema importante e creem que o ambiente escolar é o mais adequado para englobar o assunto. Também apresentam consciência da importância da educação financeira, porém são poucos que a praticam. A maioria dos pais incentiva os filhos a poupar através do cofrinho, e mesmo aqueles alunos que não praticam este hábito consideram o cofrinho muito importante. Os estudantes que recebem mesada sabem administrá-la, dividindo entre poupar e gastar de maneira consciente. A educação financeira como tema transversal oferece vantagens para os alunos, mostrando a eles o quão importante é ter uma vida financeira equilibrada e que o poupar de hoje refletirá na capacidade de conquistar algo almejado no futuro. Palavras-chave: educação financeira, escola, estudo de caso.